Ora, muito boa noite a todos e sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. É verdade, eu ainda não estou no meu local habitual, ainda me encontro na pérola do oceano que é a Ilha da Madeira, mas hoje é dia de programa e é dia de trabalhar, por isso vamos a mais um Sporting 160. Aproveitar e dar as boas-vindas, obviamente, ao meu painel habitual no meu painel de campeões. João Castro, começo por ti esta noite. Bem-vindo a mais um Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Mariana está a aproveitar a avença na Madeira. É estar a avença Exato. toda na Ilha da Madeira. Acho que ficou tão triste com o resultado que nem conseguiu sair da ilha. Tu foste para a Itália, eu vim para mais perto. É Pronto, verdade. é assim. Eu aqui, para começar, queria dar o apoio a todos os ucranianos e acho que a toda a gente que é a favor da democracia. Estamos a viver tempos um pouco esquisitos. Acho que a natureza humana é realmente tem estas coisas. Em pleno 2022 ainda há pessoas que querem invadir países e conquistar, e deixa-me um bocado apreensivo, até por causa dos nossos filhos. Isto mexe um bocado comigo e, portanto, hoje nem consegui, nem vesti a camisola do Sporting, andei assim todo dia a trabalhar, mas não consegui mesmo nem me concentrar para algumas coisas. Mas vamos a isto, espero que isto passe rapidamente, porque acho que estávamos numa fase muito boa antes da pandemia, em que podíamos viajar para todo o mundo e tudo. Depois da pandemia houve o que houve, e agora, depois da pandemia, esta evasão, só falta mesmo sermos invadidos por extraterrestres para isto fazer o leque completo, ao menos que sejam verdes os extraterrestres. Ora, aí está, e deixar obviamente a palavra de apreço do João também em meu nome e em nome do Pedro e em nome do Sporting 160 e de todos estes que fazem parte deste universo verde e branco. Pedro Varela, que estás a ajeitar o cascol, bem-vindo também tu, uma vez mais, ao Sporting 160. Olha, boa noite, Mariana, boa noite, João. Estou um bocado assim constipado, mas sim, boa noite a todos que nos vão ver e ouvir. Não foi propriamente o melhor fim de semana em termos de futebol, que em termos de modalidades até conquistamos mais uma taça para o museu, uma coisa já habitual no futsal. E partilho também as palavras do João Castro. Vivemos tempos complicados, especialmente os ucranianos e também os russos. Não digo que todos os russos, há muitos russos que não querem aquilo que está a passar. Sabemos bem a dificuldade que é viver num estado como aquele, e é um momento triste. E olha, esperar que ao menos hoje começaram algumas negociações, mas os ataques, pelos vistos, continuam em Kiev. Esperar que se consiga resolver o mais rápido possível este conflito, que está a trazer aqui problemas muito graves para todos. E também recordar que o Sporting ainda hoje colocou no site, no dia do jogo, eu penso que é no próximo, é contra o Oroco, no próximo jogo em Alvalade, que vai fazer uma recolha de bens alimentares para ajudar as pessoas vítimas deste enorme problema que está a ser esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E pronto, e é triste, e olha, as coisas infelizmente são assim. E a vida continua, por muito que nós queiramos, como o Castro diz, podemos estar tristes, podemos fazer manifestações, mas claramente somos impotentes para resolver a situação. Vamos fazendo o que é possível. Ontem vi aquela homenagem do Benfica no Yaramchuk, acho que foi das coisas mais bonitas que aconteceu talvez deste ano. O Yaramchuk sentiu claramente que não estava à espera daquilo, e as Não lágrimas estava dele sozinho. foram mesmo sentidas. E vimos mais manifestações para outros jogadores em Inglaterra, jogadores que estavam em equipas contrárias. Vão acontecendo manifestações. A UEFA e a FIFA, entretanto, já baniram as equipas russas das competições. Ainda agora no Hockey em Gelo, estava a ver, a Federação Internacional também já baniu a Rússia e a Bielorrússia, porque parecendo que não, a Bielorrússia também tem ali alguma cota à parte, porque está a deixar passar por lá uma série de russos, e vamos ver o que é que os próximos tempos nos trazem, e ver se isto se resolve o mais depressa possível, porque no meio disto tudo depois há um conjunto de gente que não tem culpa absolutamente nenhuma e que está a sofrer na pele, que é o normal, né? Nestas coisas, depois A população é que sofre, né? os civis é que acabam sempre por sofrer isto tudo. E os russos vão sofrer, economicamente E vão os sofrer. russos também, economicamente, por tudo o que está já a passar-se. enfim, e mais repercussões certamente irão sentir-se. E essas é que são as verdadeiras vítimas. Aproveitar aqui também para deixar uma palavra aos patronos do Sporting 160. Ainda hoje mandámos um e-mail, recebemos algumas respostas, agradecer obviamente a todos aqueles que nos responderam e também a todos aqueles que não nos respondem porque não deixam de ser patronos por isso mesmo. Portanto, se quiserem apoiar este projeto é patreon.com/sporting160. Nós aproveitamos e agradecemos obviamente todo o vosso contributo mensal. E meninos, é um tema que nós passávamos bem sem falar, mas muita gente nos diz que o Sporting 160 é uma terapia. Portanto, vamos à fase terapêutica do programa de hoje. João, chegámos à Madeira, voltámos a sofrer um gol cedo, um empate que nos faz fazer contas à vida e deitar tudo por terra ainda antes do jogo com o Porto, mudanças no 11. Muitos remates, muitas oportunidades perdidas e, quiçá, digo eu, não sei se queres falar sobre isso, penalti que não foi marcado, mas que ainda assim não desculpa todas as tentativas falhadas do jogo do Sporting. Sim, eu acho que face ao resultado do Futebol Clube Porto ontem, nós continuamos vivos, mas ligados às máquinas, porque sentimos que a equipa não está assim tão bem enquanto pensávamos. Acho que temos realmente alguns pontos interessantes para falar do jogo, e já comentamos isso no pós-jogo, três pontos muito rápidos, continuamos na luta, embora ligados às máquinas, a meu ver, e sim, era penalti e podia ter decidido o jogo ou não, mas nunca saberemos, mas era efetivamente penalti aquele lance. O mais estranho não foi o árbitro não ter assinalado, mas o mais estranho é o VAR não ter chamado o árbitro para ver pelo menos as imagens. Acho que isso era o mínimo que se pretendia. Em relação ao jogo e ao 11, realmente tens razão, muitas alterações, face também às lesões e castigos, não é? Lesões de última hora, como Pote e Fedal. Eu acho que Fedal teve um papel importante na criação do 11, porque eu acho que iria jogar Fedal e Mateus Reis ia jogar na ala e o Nuno Santos jogar na frente. Não sendo assim, Ruben Amorim teve que arrumar o 11 num 3-5-2, e o Sporting, quanto a mim, foi muito previsível em termos ofensivos. Baseámos-nos muito nos cruzamentos, foi realmente um jogo com excesso de cruzamentos, a meu ver. O meio-campo, e aqui o Dini está até eufórico, por causa do Carnaval, o meio-campo não funcionou. Tivemos o triângulo invertido, com o Ugarte, depois Mateus Nunes na esquerda e o Bragança na direita, mas a verdade é que nunca funcionou. O meio-campo em 3-5-2 tem que ser muito mais rápido a trocar, fazer combinações. O Sporting nunca fez isso, foi muito... Achas que faltou Palhinha? Desculpa estar-te a interromper. Não, acho que não era por ali, que não era por Palhinha não ter jogado. Acho que o meio-campo nunca resultou, e as principais vítimas desse sistema de jogo, quanto a mim, foi o Mateus Nunes, o Bragança e o Paulinho. Passaram um pouco ao lado do jogo. Bragança ainda deu um ar da sua graça naquele passe que isola o Porro, que fez aquele remate, vai à barra e ao posto, só mesmo a nós é que aquela bola também não entra, diga-se passagem, mas eu acho que o Sporting foi depois, nunca se conseguiu habituar ao sistema tático. O gol cedo do Marítimo, no único remate à baliza, e referiste bem, mais uma vez, voltamos a sofrer um gol no primeiro remate. O Sporting, quanto a mim, depois ainda ficou mais nervoso, lá conseguimos chegar ao empate, na única jogada e a única boa combinação, com a cabeça, tronco e membros do Sporting, mais uma vez Mateus Reis, e vou dizer o que eu disse no pós-jogo, não estando de Sarabia, atualmente Mateus Reis é o melhor jogador do Sporting, em forma, pelo menos, não estando de Sarabia, e isso foi o que aconteceu. Teve que ser um central a fazer uma jogada de associação, de combinações, a conseguir ganhar a linha e fazer o único cruzamento rasteiro e atrasado que o Sporting fez em todo o jogo, e o golo depois de Slimani, e há que saudar o regresso de Slimani aos golos. Mas isso foi a única jogada de jeito do Sporting na primeira parte. A partir daí foi sempre cruzamentos, tudo à espera de um golo de cabeça que iria aparecer, ou uma bola que pudesse aparecer, e o Sporting, quanto a mim, tem que ser mais que isso. E depois, quanto a mim, o ponto decisivo do jogo é a não modificação do sistema tático do Sporting, a não entrada logo imediata de Edwards na segunda parte. O Sporting demorou muito tempo na segunda parte até conseguir encarreirar um bocadinho o jogo, só o fez depois das substituições. Acho que Amorim teve um dia não, na Madeira, quanto a mim. Primeira alteração, mete Edwards até à ala, depois corrige passado 5 minutos, e o Sporting nunca conseguiu criar grandes oportunidades de golo. Conseguiu oportunidades de golo, que foi cruzamentos, foi coates, basicamente, e quando uma equipa depende do seu central, em termos de oportunidade de golo, está muita coisa dita. Depois teve essa sim, a jogada de transição em que o Bragança isola o Porro, a melhor oportunidade do Sporting, a meu ver. E, portanto, acho que o Sporting, acho que aqui aconteceu tudo. Uma má gestão dos cartões amarelos, por parte de Ruben Amorim. Eu percebo a sua filosofia, quer manter esta identidade, mas a verdade é que temos que ser um bocadinho mais, temos que ter um bocadinho mais de tarimba para estas coisas, e ter tarimba é saber gerir. O Sarabia puxou o amarelo muito no jogo anterior, que era para descansar agora na Madeira ao Dragão, mas com a ausência de Porra à última hora, é verdade que o Sporting ficou um bocado descalço lá na frente. Depois também acho que realmente Edwards, o treinador tem que confiar mais rapidamente em Edwards, pode não confiar ainda no processo defensivo, mas era um jogo que o Sporting estava já na segunda parte todo balanceado para a frente, e Edwards fazia sentido, e quando entrou no Tossa ali conseguiu agarrar muito os defesas do Marítimo naquele lado, e depois em combinações, e até veio mais para o meio no final, não sei se repararam, nos outros minutos estava a jogar mais atrás das pontas de lance, e portanto acho que foi um dia não quase para todos. Também a Mourinho também o tem, e pode ter, obviamente, mas acho que o impacto passou muito por ele, e pela inação, principalmente ao intervalo. Senti um Sporting muito frouxo na segunda parte. Depois, na parte final do jogo, obviamente, temos os três todos lá na frente, Paulinho, Slimani, Coates, podia ter surgido o golo, obviamente tivemos oportunidade para isso naquelas cabeçadas do Coates e naquele lance do penalti, mas a verdade é que não conseguimos criar mais do que isso. E isso preocupa-me, porquê? Porque o Sporting tem vindo... A verdade é que o Sporting na Liga, e eu comentei isso com o Pedro, o Sporting tem menos de 2 golos marcados de média por jogo. Portanto, um candidato ao título não pode ter uma média abaixo dos 2 golos. É quase impossível ser campeão assim. Isso porque, e o Sporting já fez reviravoltas, mas nem sempre corre bem, e não correndo bem, o Sporting é uma equipa com muitas dificuldades atualmente a fazer golos, e principalmente quando usa e abusa dos cruzamentos, já se viu que não é a nossa praia, mesmo com o Slimani. A verdade é que os cruzamentos também nunca foi nenhum grande cruzamento que saiu, até o próprio Porro sentiu-se um bocadinho enjaulado, entre aspas, nesse sistema tático, que não tinha ali o extremo para fazer combinações, e portanto aparecia muito sozinho contra todos, e acho que o Sporting acaba por, podia ter chegado à vitória, mas acaba por perder os 2 pontos, mais por mérito próprio do que o próprio mérito do Marítimo, que teve o mérito de marcar golo e aguentar, obviamente, mas a verdade é que o Sporting, para quem quer ganhar o título, e que é rivalização do título, tem que ser muito mais eficaz em termos ofensivos, claro. Tem que ser uma equipa que consiga criar melhores e mais oportunidades, porque sempre crias melhores oportunidades, tens uma percentagem maior de finalizar. Enquanto nos cruzamentos a percentagem de finalização é muito inferior às boas jogadas criadas, e portanto fica aqui esse meu reparo. Vamos ver se o Sporting corrige rapidamente essa situação, e esperemos que na quarta-feira já volte até a marcar mais de 2 gols, era um bom sinal, mas para já acho que o Sporting passou realmente ao lado de uma oportunidade, e lá está, aquilo que eu estava a dizer, ligado às máquinas, porque sentimos que não estamos assim num grande momento. Tivemos realmente um grande jogo no Dragão, depois não tivemos um grande jogo com o City, já falámos muito aqui sobre isso, sobre a identidade do pragmatismo, e na Madeira faltou-nos aquela garra, aquela vontade que os jogadores tiveram, mas faltou ali um bocadinho mais, também faltou a estrelinha, obviamente, mas faltou ali um bocadinho mais de rasgo por parte dos jogadores e do próprio treinador a modificar o jogo. Ora, aí está. Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que o Cássio estava a dizer, porque senão depois vai aparecer aí alguém que vai ao pormenor. Houve 2 campeões nos últimos 10 anos que marcaram menos de 2 golos por jogo, que é aquilo que o Cássio está a dizer. Curiosamente, fomos nós o ano passado, só marcamos 65 em 68, e há um campeonato que ainda é mais atípico, que é o de 13-14. Na altura o Benfica só marcou 58 jogos. O problema é que os outros marcaram todos menos. E no do Sporting, que marcamos menos, os outros marcaram todos mais, porque de resto ninguém marca menos que 2 golos por jornada. Diria que são quase 2 anormalidades. A 13-14, o Benfica... E estamos a sofrer mais, 50, não é? com 58 golos marcados, mas nós marcamos ainda menos e o Porto também, nós até marcamos 54, ficamos em segundo, e depois no ano passado, que é um ano até bastante atípico, como toda a gente sabe, mas mesmo assim, sabemos a dificuldade que temos, é só para... Mas estamos a sofrer mais... É difícil, né? é raro acontecer isso, é raro acontecer. E há aqui o pormenor, é que nós estamos a sofrer mais, Pedro, e estamos a sofrer, muitas pois vezes, somos a primeira equipa a sofrer. Uma coisa é tu ganhares, já estás a ganhar 2-0 e sofres o golo, ok? Fica 2-1. Agora, outra coisa é quando estás 0-0 e tu estás sempre constantemente a levar o primeiro golo nos primeiros minutos ou no primeiro remate deles, e isso tem muito peso depois, porque a equipa não tem a capacidade de dar a reviravolta que poderia ter. Já deu em alguns jogos. A 4 golos dos mesmos que sofremos o ano passado no campeonato todo. Nós, neste momento, já levamos 16 e o ano passado terminamos com 20. Portanto... Pedro, falando aqui do jogo com o Marítimo, o Jorge já falou quase tudo, mas também quero aqui a tua opinião, obviamente. Slimani que regressa aos golos, achas que, e no início nós até falámos disso aqui, que Slimani precisava de arranjar ritmo, de voltar a um ritmo de jogo, de voltar a ser o Slimani que todos nós conhecemos. Achas que já viste um bocadinho desse Slimani agora aqui no jogo com o Marítimo? E o que é que achas que faltou a esta equipa, para além da finalização certeira, para irmos para além do empate? Porque eu falo por mim, eu estive na bancada e, apesar de ser um empate, eu fiquei com uma azia do tamanho do mundo, como se fosse uma derrota. Olha, vou por parte, respondendo ao Slimani, acredito tanto que ele já está num ritmo do qual nós esperamos que ele possa estar, que até já apostei nele hoje e vamos falar depois disso mais à frente, mas o Slimani, a verdade é que eu acho que o Slimani, todas as bolas que lhe colocarem, eu acho que ele vai ter uma taxa de aproveitamento muito grande. A questão é se lhe vão colocar as bolas ou não, porque no jogo contra o Marítimo nós vimos que, ontem falamos isso no pós-jogo, nós só gravamos o pós-jogo no domingo, até por questões que eu não podia, mas porque também estávamos ali um bocado aziados, às vezes a coisa também custa um bocadinho. Mas a verdade é que o Sporting tem uma grande oportunidade na segunda parte, que é aquele lance do Porro, mas não é aquele Sporting em que tu sentes, como no ano passado, que achas que tens quase, não é achas, mas tens aquela sensação que vais dar a volta ou que vais acabar por ganhar. E como já disseste este ano, que já sentiste várias vezes, inclusive. Exatamente. E esse é um problema. Além do mais, claro que temos a questão de estar a sofrer golos no primeiro remate que qualquer equipa faz, Santa Clara, Braga, agora Marítimo, sei lá, uma série deles que vão acontecendo uns atrás dos outros. Que não aconteceu no passado. O Nuno Mourão há bocado perguntava aqui a questão da defesa. Eu acho que uma das grandes questões é que a defesa não está tão concentrada como estava o ano passado. Nós temos Pedro, tido erros. Deixa-me só responder ao Nuno. Tens razão naquilo que estavas a dizer. Mas o Sporting joga um bocadinho de maneira diferente do ano passado. O ano passado era uma equipa mais defensiva, ou seja, esperávamos mais o adversário, éramos mais coesos. Este ano não. Somos uma equipa mais ofensiva, jogamos mais vezes no meio campo do adversário e, portanto, a manta não estica. Às vezes, quando defendes um bocadinho mais, quando atacas mais, obviamente depois ficas com essa maior dificuldade defensiva. Essa lacuna. Não podes ter, mas a verdade é que existe. O Sporting mudou muito do ano passado para agora. O ano passado nós muitas vezes aqui o que dizíamos, marcávamos um golo e depois fechávamos e já sabíamos que o Sporting não sofria. Eles podiam estar ali a dar voltas, que o Sporting jogava com as linhas mais recuadas. Este ano não. Jogámos com as linhas mais avançadas e, portanto, muito também dessa questão que estavas a referir e bem, advém do tipo de mudança do jogo de Sporting. Aliás, até por causa disso o Ruben Amorim referiu que o Slimani este ano fazia muito mais sentido do que o ano passado, quando não quis. Olha, pronto, e isso está completamente, o João já acabou de explicar, e é um facto. E tens essa questão que tu olhas para os jogos e que... repara este jogo. O Ruben Amorim faz, como o João disse muitas vezes, ainda dissemos ontem no pós-jogo, o Ruben Amorim faz uma alteração tática, que é uma alteração tática com base nos jogadores que tem, na alteração que teve que fazer devido a estarem jogadores ausentes, monta uma estrutura que pensa, ora, na cabeça dele, digo eu, ora bem, esta é a minha estrutura, faz a palestra, imagino, a pensar num determinado contexto, que vai acontecer da seguinte forma, tal, tal, vamos fazer isto, não sei o que vai, quero que faças isto, tu fazes isto, aquele faz aquilo outro, aquela coisa toda que nós imaginamos que deve acontecer, e tu chegas ao início do jogo e no primeiro lance os gajos marcam um golo. Pá, muda-te completamente todo o figurino. Além do Sporting ter uma dificuldade... Em termos psicológicos, não é? Em termos psicológicos, em termos táticos, em termos de... Além do mais, o Sporting tem tido uma dificuldade grande, que já tinha o ano passado, mas ainda acreditávamos, e é a tal diferença deste ano, é que tu a perder tens muito mais dificuldade de dar a volta. Acontece. Até aconteceu com o Santa Clara, que deste a volta e depois acabaste por perder. Mas a verdade é que tens muito mais dificuldade. No Patreon diziam algumas pessoas, ah, mas demos a volta neste, epá, demos a... Normalmente, grande parte das voltas que falam foram em competições a eliminar, que já têm uma característica só de si completamente diferente. Pá, um jogo de campeonato é diferente de qualquer outra competição. Digam claro. O que disserem, pá, do que Liga dos Campeões, da Taça de Portugal, porque tu, no limite, o jogo do campeonato é verdadeiramente o teu objetivo. E, portanto, tu sabes, quando falhas num jogo do campeonato, pode estar a hipotecar um título, como agora os sportingistas devem ter percebido, não é? Quantos de nós sofremos aquele gol e pensamos assim, porra, já vamos ter que marcar dois golos, não vai ser fácil. No ano passado, se calhar, já não pensávamos da mesma forma. E eu, quando vi aquele gol, fiquei logo a pensar, isto não vai ser fácil. Depois ainda empatamos. Ok, mas aquele... E antes da primeira parte, que era fundamental. Que era fundamental, mas aquele vestir de fato de macaco que nós precisávamos ter um bocadinho mais, e a verdade seja dita, pá, é fácil, obviamente, falar à posterior. O Ruben Amorim tem muitos créditos, mas a verdade é que substituições tardias, que demorou muito tempo a alterar o esquema tático, seja tático, seja até, eventualmente, de jogadores a colocar jogadores dentro de campo. Mas como Amorim ainda possível. Vem substituindo cada vez mais tarde. Tu antes tinhas... Mas há momentos que eu me importo. Repara, o Alex Ferguson houve anos no Manchester que era campeão consecutivamente e fazia substituições a 5 minutos do fim. Era capaz de estar 80 minutos sem mexer num jogador. Depende das circunstâncias. O que me parece ali é que é claro que o Sporting... Mas, por exemplo, no caso de Ferguson, era domínios de jogo atrás de jogo. Aqui não. Tu percebes que tens que modificar, tens que alterar. E, além disso, nós temos uma equipa que é melhor do que a do ano passado. Temos mais soluções. E olhaste agora para o banco e tínhamos 7 suplentes contra 9 do Marítimo. E tínhamos 3 guarda-redes. 2, um titular e 2 no banco. E, pá, e depois eu ontem, na brincadeira, até disse no Patreon. Quer dizer... Andamos a fazer vídeos de tarde, todos bonitinhos, do Gonçalo Esteves, nada contra, excelente jogador. Ah, mas nem ao banco foi neste jogo. Não sei se ele ia mudar ou não, até podia nem jogar. Mas sinto que aquele banco estava apenas preparado para uma entrada, que era a do Edwards, que era aquilo que toda a gente imaginava. Isto vai acabar por acontecer, por uma razão ou outra, porque o Edwards daria para entrar, ou se estivéssemos a ganhar folgadamente e ele entrava, ou se estivéssemos a precisar, como acabou. Agora, tu não percebes que é preciso mexer, e isso deixou-me assim um bocadinho desconfortável, porque tu percebes que a equipa não está a jogar bem, não tens muitas soluções, mas as que tens, tens que as usar, e não usaste, demoraste muito tempo a reagir, e depois estiveste verdadeiramente ao ataque, foram para aí os últimos 10 minutos, 8 minutos com os descontos, em que tu estiveste ali... completamente a tentar de tudo, quando aquela atitude não podia ser só naquele momento, não, tinha que ser logo desde o início do jogo, porque nós não estamos a jogar o mesmo que o ano passado, não quer dizer que não façamos grandes jogos, fazemos, ainda agora contra o Porto, no Dragão, a primeira parte, é um bom jogo, e há uma coisa que ainda ontem o João disse, e eu também, e bem, acho que é unânime entre todos falamos disso, o Mateus Reis provavelmente é dos melhores jogadores que estamos a ver no Sporting. Mas isso também diz muito. Quando o Mateus Reis é o nosso melhor jogador, é porque alguma coisa está muito mal. Sem desprimor para a época fantástica do Mateus. O que deveria de ser era o Mateus Reis está a fazer uma época do caraças tão boa como a do Pote, como a do Porro, como a do Sarabia, como a do Paulinho, como a de, pelo menos destes, percebes? Daqueles que quem são é as peças fundamentais. Já que não estão a acontecer. Aos dois. Quem é no vocês seu Sarabia? Acham que... Que pá, sim, o Sarabia está noutro nível, parece. Certo, o Sarabia é outro estilo, digamos assim. Mas já agora aproveito para vos perguntar aos dois, para fechar aqui este tema do jogo com o Marítimo. Quem é que, desde o ano passado, para além de, obviamente, o Pedro Gonçalves, deixou de ter o mesmo ritmo e deixou de ter o mesmo impacto na equipa que tinha? É assim, deixa eu te dizer, o Porro tem impacto, mas falhou muitos jogos por lesão. Logo aí também fomos prejudicados. Eu acho que o Coates também não está no nível que estava no ano passado. Está que estava no ano passado. A defender. Nem a atacar, porque falhou aqueles golos. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, só para completar aquilo que o Pedro disse. Eu disse no Patreon, mas não disse aqui, para não deixar. O Ruben Amorim tem todo o direito em mudar o sistema de jogo. Eu até acho muito bem, para surpreender o adversário. E tendo as peças que tinhas, de certeza que ele pensou, este é o melhor sistema de jogo para ganhar ao Marítimo. A minha questão não é o ter mudado esse jogo, é não ter tido, não é capacidade, porque ele tem capacidade, tem muita, mas não ter tido a ação suficiente para corrigir aquilo ao intervalo. Ao intervalo acho que devia ter sido corrigido, não estava realmente a funcionar, estávamos muito agarrados a um tipo de jogo que não nos favorece e não nos favoreceu, e o resultado final prova isso. E isso é que me deixou muito desconfortável, foi essa inação atempada que esperava do Ruben Amorim. Em relação a mais jogadores, o Pedro Gonçalves tem uma coisa, eu acho que ele continua a jogar bem em termos de eficácia, desceu claramente. Não marca tantos golos, não está a assistir bastante, mas tem muitos oportunidades de gol, continua a estar praticamente sim, igual. Sim, tem mais assistências, tem menos golos, mas tem mais assistências. Também tem, os golos estão mais destruídos, porque há os golos do Paulinho, há os golos do Sarabia, é verdade. Claro. Mas para mim, quem desceu, quem está assim... Palhinha também não está ao ritmo Palhinha, do ano passado. Exatamente, Coates e o Porro falhou-nos em muitos jogos que dava realmente jeito de ter jogado. Acho que é por aí, Mariana, acho que não é assim mais nada, acho que é por aí. E obviamente falta-nos o Nuno Mendes, que eu acho que nota-se claramente certo. Com o Nuno Mendes na esquerda as coisas eram outras. Uma peça fundamental a estas mesmas contas. Olhem, aproveitar aqui e perguntar-vos se acham que este empate do Porto se foi um benefício e se ainda é possível sonhar com o bicampeonato. Muito sinceramente, Pedro, começo por ti. Para sonhar, nós sonhamos sempre, nós não vamos, não vamos deitar a toalha ao chão. Acho que há uma coisa que se nota no Porto, o Porto não é o mesmo Porto do Luís Dias, isso parece-me claro, há ali, não quero dizer que o Porto não tenha... nós estamos nas posições inversas. O ano passado, eu digo o mesmo que dizia o ano passado, quando o Sporting chegou a ter 6, 7, 8 pontos, 10, mas depois 7, e depois 8, depois 6, e até chegou a estar muito próximo. Eu houve ali uma altura que pensava para mim que, epá, nós não podemos perder este título. Eu acho que o Porto neste momento pensará o mesmo. Eu acho que os adeptos não estão numa de perder um título com 6 pontos, sinceramente, acredito. Porquê? Porque eles também percebem que eles podem não estar a jogar nada do outro mundo, mas também sabem que nós não estamos. E, portanto, da mesma forma que nós perdemos pontos no Marítimo e eles não se ficaram a rir porque perderam logo pontos a seguir, também perderam, neste caso não perderam pontos, mas perderam a oportunidade de praticamente selar o título, eles sabem perfeitamente que isso... para a semana vão fora de casa, nós também vamos ter aí duas locações diferentes, difíceis, em breve vamos a Moreira de Cónegos e vamos a Guimarães, vamos ter pelo meio o City, vamos ter pelo meio o Porto, Arouca, em casa, portanto, eu acho que nesta altura, apesar de tudo, o Porto está um pouco mais confortável, mas ninguém se pode rir uns dos outros, há que ter, e depois é preciso olhar ali para trás e ver que o Benfica está, pode estar naquela posição, estão aqui esquecidos de mim. Pelo menos o Sporting tem que ter algum cuidado, porque neste momento temos 4 pontos de avanço. Desculpa. Tem 4 pontos de avanço. Nós sabemos que, no mínimo, temos que conquistar o segundo lugar. Não me parece que seja, não haja... E acho que já houve uma altura em que nós nem sequer equacionávamos ficar abaixo do segundo lugar, no mínimo. E isso tem que acontecer, porque nós precisamos financeiramente desse montante que vem da Liga dos Campeões. Precisamos estar presentes na Liga dos Campeões. Queremos estar presentes na Liga dos Campeões. Para o ano, obviamente, para fazermos aqui um encaixe que sabemos que é absolutamente fundamental, mas eu vou-te ser sincero, eu acho que ninguém está neste momento, o Porto está mais confortável com os 6 pontos, mas não está, não se pode desleixar, não pode ter, não pode achar que a qualquer momento, sei lá, a coisa ontem tiveram a perder, marcaram logo a seguir, mas se não marcassem, se calhar podiam não ter marcado, e de um momento para o outro podiam perder ali 3 pontos onde estavam a contar. Para a semana, depois vão a Passos Ferreira, é um terreno chato, nunca sabe o que acontece em Passos Ferreira. Depois vão ao Bessa, depois vão a Guimarães, Estou agora a olhar aqui para os jogos. Depois vou a Braga, nós vamos a Moreirense e eles também têm dois jogos seguidos fora, que são Braga e Guimarães. Depois vão ao Benfica. Eles têm os últimos três jogos do Porto, são Guimarães, Braga e Benfica. Não são jogos propriamente simples. Claro que nós também temos jogos complicados. E, portanto, eu acho que ninguém pode se desleixar. Pode haver mais desleixo porque as equipas estão a falhar mais, mas o Porto tem 6 pontos de avanço. E 6 pontos de avanço são 6 pontos. 6 pontos são 2 derrotas. O Porto não pode perder 2 vezes, mas o Porto ainda não perdeu nenhuma. Nós até gostávamos que empatasse. Ou pode empatar 3 vezes. Nós é assim. O Porto pode perder 2 vezes. Ok, pode, mas ainda não perdeu nenhuma. O Porto pode empatar 3 vezes. É um facto. Até agora por empatar. Não, não pode. Não. Se empatar 3 vezes, nós somos campeões. É o que eu estou a dizer, mas até agora só empatou 4. Portanto, claro. Se empatar 3, nós ficamos lá. O empatar 3 ou perder 2 é exatamente o mesmo, ficamos com os mesmos pontos. Mas é preciso que nós ganhemos os nossos jogos. E nós sabemos que também não estamos propriamente a fazer o campeonato do ano passado, onde havia essa lógica, onde nós sentíamos perfeitamente que havia jogos que estávamos... Havia jogos difíceis, complicados e às vezes sofridos, como em Barcelos, uma vitória em Braga e essa coisa toda. Mas, por outro lado, também sentias que a equipa estava apta a dar tudo sem problema nenhum e a nunca desistir. E aqui, este ano, não tem acontecido isso. João, ainda é possível, realisticamente, o Sporting ser bicampeão? Ou achas mesmo que o Porto... Não, isto aqui podia-te responder... Enquanto matematicamente for possível, é possível. Agora, eu acho que há aqui três aspectos muito importantes quanto a mim. Há três vetores, para nós podermos ser campeões há três vetores. Primeiro, há um vetor que acho importante, o Porto continua nas competições europeias, acho que vai ser um fator muito importante. Nota-se que o Porto está cansado também. O Gil Vicente jogou com 10 homens a 89 minutos, ou mais do que isso, por causa dos descontos. Há aqui outro fator, o Porto teve dois match points, para fechar o campeonato, foi contra nós em casa e agora em casa contra o Gil Vicente, podia ter praticamente fechado o campeonato, contra o Sporting foi o que foi, nós podíamos ter tirado lá realmente 3 pontos, e contra o Gil Vicente também foi o que foi, portanto, é que o Porto também com dificuldades e com a saída de Luís Dias, note-se. E é bom que o Porto tivesse continuado nas competições europeias, porque é cansativo, jogar na Liga Europa é cansativo, portanto, isso é um ponto a favor. Do Sporting, o Sporting, para lutar pelo título e para assegurar o segundo lugar, tem que ganhar, não pode olhar para trás para o Benfica, tem que olhar sempre para a frente, tem que ganhar. Tem que meter pressão no Porto, sabendo que tem que meter pressão no Porto e ganhando os seus jogos, sabe que aguenta o segundo lugar. Porque quando estás a lutar pelo primeiro, aguentas sempre o segundo. E, portanto, é preciso vencer. Agora, é preciso, se calhar, que acabe rapidamente a participação europeia do Sporting, que começamos a jogar só de domingo semana a domingo. Semana a semana, até por causa das lesões e tudo que temos tido, e que a equipa começa rapidamente a ganhar aquela consistência que nós queremos em termos de resultado, muitas vitórias seguidas, porque isto é o que vai assustar o Futebol Clube do Porto. É quando começar a ver um Sporting mais forte e eles ainda estarem nas competições europeias a jogar e a sentirem essa dificuldade e a sentirem o bafo aqui na nuca do Sporting. É isso que nós precisamos que o Sporting faça. Agora, obviamente que se continuamos a sofrer golos ao primeiro remate, se continuamos a ter muitas dificuldades em criar oportunidades em jogadas bem elaboradas e só vamos com os cruzamentos, isso será difícil. Portanto, parte agora dos jogadores do Sporting, obviamente, e do Ruben Amorim, aproveitar este segundo fogo que ontem o Gil Vicente acaba por dar ao Sporting, para tentar fazer essa pressão. E, pelo menos, eu acho que há uma coisa que os jogadores e o Sporting têm que pensar. Eles têm que acabar o campeonato com esta ideia, demos tudo o que tínhamos para ser campeões. Exatamente. Demos o litro todo e não dar as abébias que temos dado. Portanto, eles têm que acabar o campeonato com este pensamento. Nós demos tudo, imagino que o Sporting ganhava os jogos todos, ok? Certo. Mas o Porto também ganhava os jogos todos, ok? Mas nós tínhamos a consciência demos tranquila tudo, que demos tudo o que tínhamos para ser campeões. Agora, imagina que o Porto perde pontos e nós também vamos perder pontos, epá, vamos chegar ao final com uma sensação que é horrível, que é epá, podíamos ter feito mais, isso não queremos, portanto temos que dar tudo até ao fim. Ora está, ora está. E olha, e se corre bem, por exemplo, isso corre bem. Porque até agora não correu bem ninguém. Até agora não correu bem nenhum de nós. A verdade é essa. Vamos aqui ao jogo da semana com o patrocínio da Betano, onde, recordo, eu, o João e o Pedro temos que fazer uma aposta da odds do jogo do Sporting, do próximo jogo, no caso, superior a 2,50. Só de escolhermos essa aposta temos um ponto. Se acertarmos, ganhamos então aqui a odd correspondente à nossa escolha, digamos assim, para além do ponto associado. Até agora, quantos pontos temos todos, Pedro Varela? 6 semanas, 6 pontos, porque foi sempre um ponto, nunca ninguém acertou até agora. Estamos a lutar pela manutenção. Pronto, exatamente. Exatamente. Falando aqui em manutenção, esta semana a minha aposta vai, as apostas são, obviamente, o jogo da taça com o Porto em Alvalade, na próxima quarta-feira. Portanto, eu escolhi Sporting menos 1, com uma odd de 2,55. Não, 4,55. 4,55, desculpem. Qual é que foi a tua aposta? Escolheste o handicap do Sporting menos 1, exatamente. Exatamente. Tens de ganhar 2-0 ou 3-1, a diferença de 2 golos, exatamente. 4,55. É um dos semanas que apostaste mais forte. Esta semana foi contigo, eu cá estamos muito conservadores. Pronto, e quais é que foram as vossas apostas então? Faça favor, eu aposto que o Sarabia vai marcar outro gol. O Castro apostou no Sarabia e eu apostei no Slimani. E a aposta é exatamente igual, é 2,87. É? Aliás, há uma possibilidade de ganharmos os três, que é o Sarabia e o Slimani marcarem os dois e ficar 2-0. E ganharmos os três. Era bonito. Ganhamos os três. E a Mariana fica isolada na liderança, mas é pelo local. Exatamente. Não, vou ver que isto vai acontecer mesmo. Portanto, finalmente isso vai corre dar. Bem desta semana, vamos esperar que corra, obviamente, não é? Porque será sempre bom sinal. Vamos então aqui ao jogo com o Porto. João, duas equipas que se conhecem bem, duas equipas que estão taco a taco, se assim quiseres dizer. Na luta pela passagem, porque num clássico nunca há favoritos, mas depois daquilo que aconteceu no Dragão, vamos pegar aqui no ambiente que está em cada um dos balneários e vamos pegar também nas mudanças e nas exclusões que cada um dos treinadores vai ter para o jogo desta quarta-feira. Eu vou dizer sério, tantos castigos, tantas lesões que eu ainda não, nem percebi já ainda quem é que pode jogar e quem não pode jogar. Sei que o Sarabia já vai regressar, o que é bom sinal. Acho que se calhar também já vamos ter aí outro jogador, se calhar o Tabata também já pode, acho eu. Vai ser um jogo muito difícil, obviamente, mas é um jogo muito importante para o Sporting por dois aspectos anímicos que eu passo salvar. Primeiro, esperar um grande ambiente em Alvalade. Acho que é fundamental haver um grande ambiente em Alvalade. Até pelo que aconteceu no Dragão, o Sporting precisa de um grande ambiente e precisa puxar a equipa, precisa dar colinho, embalar a equipa para uma vitória. Depois, achar que, obviamente, o Porto vai tentar levar o Porto aqui, jogando primeiro fora, não vem para aqui jogar como fosse um jogo decisivo de campeonato ou se fosse só a eliminatória. Portanto, aqui um resultado positivo para o Porto, pode ser mesmo tentar obviamente ganhar, mas se levarem nenhum empate eles saem daqui satisfeitos. Portanto, espero um Porto um bocadinho mais defensivo, com as linhas um bocadinho mais recuadas do que estamos à espera de ver o Porto. E portanto o Ruben Amorim aqui tem que ter os cuidados nas transições do Porto, mas também tem que ter a qualidade para conseguirmos desbloquear o jogo até para o Porto abrir e o Sporting poder levar um bom resultado para o Dragão. E portanto o que eu espero aqui, vamos voltar à forma normal. Provavelmente vamos jogar com o Sarabia na direita, Paulinho e o Nuno Santos na esquerda. O gol de Slimani, quanto a mim, só irá aparecer, infelizmente para o peso, mas só poderá aparecer na segunda parte quando entrar o Slimani, mas vai ser muito por aí. Eu acho que vai ser muito por aí que o Sporting vai jogar. O Slimani, não sei se estás a perceber. Não vai ser, não acredito. Se for, é uma surpresa. Já falei com o Ruben, não apostava no Slimani. Eu já falei com ele. Se for, vai ser uma surpresa, mas acho que não vai ser. Mas acho que o Sporting vai ter muita capacidade, porque o Sporting, nestes jogos grandes, tem estado sempre muito bem. Tenho mais medo de jogos pequenos que jogos grandes. E portanto, era uma vitória do Sporting para ter o condão da equipa voltar a acender uma chama, ou acender, acender e atenção algo. Que a segunda mão é no Dragão, não é? Portanto, ainda sim, e o Porto, essa... e o Porto não perde há muitos jogos, só perdeu na Taça da Liga, quanto a mim, se eu não me engano, contra o Santa Clara, mas foi com a segunda equipa lá e tal. E, portanto, era importante uma vitória do Sporting neste, porque dá um tónico para a equipa, não só para o campeonato, mas também, do outro lado, retira um bocado de confiança à equipa adversária. E, portanto, acho que era muito importante esta vitória e levar para o Dragão uma vantagem. Claro, quanto maior for a vantagem, melhor ficamos, mas eu acho que era importante levar ganhar ao Porto, portanto, porque este ano, é verdade, seja dita, que ainda não vencemos o Porto, não é? Tivemos dois empates contra eles e, portanto, era importante essa vitória. E deixa eu ver quem é que está aqui a ligar. É o Ruben a confirmar aquilo que eu digo. O Ruben a dizer que acertei no ataque. Não, acertei que no ataque. Não, vais ter azar. Vais ter azar, Varela. Mas portanto, e estava aqui a ler, e estava aqui o Nuno Marão a dizer até a segunda mão o mundo já acabou. É pá, se o mundo acabar nessa altura, acabámos como campeões. Que seja. Se o mundo acabar, somos campeões eternos, diga-se passagem. E portanto, espero aqui uma grande casa, uma grande exibição do Sporting e uma vitória, porque eu acho que pode ter aqui um tónico muito importante, não só para a taça, não é? Para a segunda mão, mas também para o campeonato. E é isto que o Sporting tem que pensar e ter uma grande resposta em Alvalade da equipa do Sporting e conseguir, obviamente, ganhar o Porto e infligir uma derrota. É importante nesta altura o Porto ter essa derrota. E Pedro, para além de Slimani titular, obviamente, não é? Porque já confirmaste com o Ruben já está a ligar ao Castro. E tudo isso, a importância de um jogo com o Porto nesta altura, depois daquilo que se viveu no Estádio do Dragão, não achas que do lado dos treinadores vai haver aqui uma maior, como é que eu vou dizer, vão ser mais conservadores no que toca a lidar com o jogo? Acho difícil, acho que vai ser um jogo tal e qual como encarado da mesma forma como o que foi no outro dia o clássico para o campeonato. Nesta altura nenhum treinador, nem o Ruben, nem o Sérgio Conceição querem que este jogo possa ter uma influência negativa naquilo que é a continuidade do campeonato, e portanto eles sabem perfeitamente que uma derrota hoje, mesmo que não decida nada, porque isto é um jogo, é uma eliminatória a duas mãos e que só vamos jogar em abril a segunda mão, mas a verdade é que toda a gente sabe o impacto que tem sempre que há uma derrota ou uma vitória, e portanto eu acho que vou encarar isto tal e qual como se fosse uma final no Jamor, um jogo absolutamente fundamental. É evidente que para o Sporting tem um fator extra de ser um jogo em casa e, portanto, quererá fazer um resultado melhor para depois ir de outra forma ao Dragão. Mas isso sabemos, já provamos este ano que temos capacidade para ir ao Dragão e colocar o Porto em sentido. Significa que não acho que vá haver grandes dúvidas da forma como cada um dos treinadores vai encarar esta partida. É como se fosse um jogo de campeonato, é como se valesse 3 pontos e portanto, não vejo aí de forma alguma que haja poupanças ou que se pense sequer em alterar qualquer tipo de situação para que facilite, seja para descansar. Acho que não acredito absolutamente nada disso. É uma prova fundamental. É uma prova que eu diria que tanto Porto como Sporting querem estar presentes no Jamor, quanto mais não seja por ficar aquela ideia de que quem for ao Jamor fica com uma porta aberta para conquistar mais um troféu, por maior respeito que me mereçam, se não estou em erro, Mafra e Tondela, não é? São os outros dois meios finalistas, nós sabemos bem que às vezes as coisas não são tão lineares, que eu diga a Académica, o Aves, e portanto. Agora, tanto Porto e Sporting sabem perfeitamente que é aqui uma oportunidade enorme. Há uma imagem também para apagar do último clássico. Eu espero sinceramente que em Alvalade esteja uma boa casa, que nós nos portemos como dignos leões e sem entrar naquelas fantochadas que assistimos no Estádio das Antas. Aquele célebre jogo aqui há uns tempos atrás, eu sei bem que é Dragão, mas eu referi-me àquilo que mais antes, e portanto não espero outro tipo de facilidade. Espero um Sporting que sabe que tem que convinha, eu diria que é importante não sofrermos golos, ganhar sem sofrer golos. Claro que eu gostava de ir com uma vantagem maior para o Dragão, mas não sendo possível, não sei se vai ser ou não, pelo menos ganhar, e se possível sem golos sofridos, para dar aquele ânimo que nós precisamos. Exatamente, é isso que vai fazer aqui toda a diferença. Já agora, antes de irmos aqui para o próximo tema, quero tentar perceber, e esquecendo que cada um de vocês apostou no Slimani a marcar e no Sarabia a marcar, sem ser esses dois, qual será o jogador mais decisivo no Clássico, João? Vai ser sem o Sarabia. Sem ser o Sarabia ou o Slimani. Vai ser nem um, nem outro. Sendo assim, vai ser o Matheus Reis, claro. Vai ser um desgraçado, vai ter que correr para outra vez. Matheus Reis. Vai fazer uma grande jogada. E... Eu, como eu escolhi o Sarabia, também diria que é o Sarabia. Acho que vai importar muito a capacidade do Sarabia, a forma como ele estiver neste jogo. Acho que o Matheus Reis também, mas há de ser importante também ali o meio-campo. Sim, claro. Matheus Nunes, Ugarte. Ugarte, a forma como a defesa tem que estar concentrada. Esperemos que esteja num daqueles dias de muito acerto. Acho que é importante. Mas eu acho que aqui, eu sei que o Sarabia foi o que o João escolheu para marcador de golo, mas eu acho que o Sarabia tem aqui um papel importante. O Sarabia é um desequilibrador, é um jogador que a qualquer momento pode mudar tudo. Não vamos ter Pedro Gonçalves nem Palhinha, que são os dois jogadores de Palhinha, por estar castigado ainda. Pedro Gonçalves está lesionado, mas eu acho que Sarabia aqui tem um papel fundamental, da mesma forma que tem Matheus Nunes. E pode ser também muito importante Porro. Se Porro tiver aquela exibição de 90 minutos que nós estamos muito habituados a ver, pode ser muito interessante, e é isso que nós esperamos. Lembrar que o Porro não jogou no Dragão, não é? E portanto vamos ter o lado direito muito forte, e podemos ter Porro e Sarabia a destruir completamente o lado esquerdo do Porto. E relembrando que Sarabia não jogou na Madeira, portanto está fresquinho e está com fome de bola, não é? Portanto, estou a contar que a Armada Espanhola dê aqui cartas no jogo da quarta-feira. E vai ser muito, muito bom. Meninos, vamos aqui fazer um balanço final, até porque a 5 de março está aí à porta. Nós voltámos a entrevistar os candidatos, entrevistámos o Nuno, entrevistámos o Ricardo. Faltamos entrevistar o Varela. Exato. Não entrevistámos o Varela porque o Varela não deixou, porque nós tentámos, questionámos. Uma conversa com esse gajo pode ser decente. O Varela é que foi dizer que não tinha agenda. Pois foi, o Varela. Nós tentámos. Mas tirando Pedro Varela, que não conseguimos entrevistar, e obviamente aqui em termos de debate, porque houve debate na Sporting TV no último dia 23, salvo erro, fazendo aqui um balanço final desta campanha eleitoral dos candidatos, o que é que vos apraz dizer sobre o assunto? E Pedro, desta vez começo por ti. Olha, eu senti que era preciso um bocadinho mais de debates. Acho que fazia sentido, talvez, alguns debates de um para um. Acho que era interessante. Acho que era interessante porque abria ali possibilidades de, eventualmente, não ter ficado esclarecido tudo, como acabou por não ficar no debate a 3, até porque é muito mais difícil o debate a 3, porque há mais interrupções. Acho que devia ter havido um bocadinho mais de, pelo menos eram mais três, era Varandas Ricardo Oliveira, Varandas Nuno Santos, Nuno Sousa e Nuno Sousa Ricardo Oliveira, pelo menos esses três. Exato. Deu ser na Sporting TV, acho que fazia algum sentido. Tenho pena que o Frederico Varandas não tenha vindo aqui, acho que tinha sido muito positivo, porque pelo feedback que nós fomos obtendo, as pessoas que nos ouviram gostaram das entrevistas que acabamos de fazer aqui, acho que batemos nos pontos importantes. Agora, eu no dia a seguir ao debate, no dia a seguir não, na própria noite do debate, até está aí o Nuno Mourão, nós estivemos lá no Spaces, onde temos feito com aí... muita gente, temos que dizer isto, que o Nuno Mourão pagou-nos para dizer isto. Exatamente, mas a verdade é que esteve muita gente mesmo, e chegamos a estar até à 1:15 da manhã, quase às 2 da manhã, foram 2 horas, das 11:15 até à 1:15 da manhã. Chegamos até no pico, 400 pessoas, e a verdade é que eu já disse isto e Eu nunca escondo as minhas, normalmente não escondo, não digo sempre aquilo que eu acho em relação ao período eleitoral. Eu, a seguir ao debate, disse, e não retiro nada do que disse, aliás, fiz um áudio depois para o Patreon em que voltei a dar esse exemplo, e eu sou incapaz, consigo ver méritos de Varandas, não tenho problemas nenhuns em ver os méritos de Varandas, mas não sou capaz de votar na lista de Varandas. Já expliquei porquê. Não, há ali algumas características do seu mandato que eu não me identifico e que me custaram bastante e, portanto, tenho alguma dificuldade. Percebo perfeitamente, já o disse também várias vezes, que um presidente que acabou por trazer o título de campeão nacional, que é uma coisa que acontece muito pouco no Sporting. Ainda hoje voltamos a ver os resultados positivos financeiros, seja aquilo que for, enfim, há aqui uma série de coisas e com todos os defeitos que tenho, e já vou por aí, percebo que continua a ser o presidente. Também vou-te já dizer que seria muito estranho, mas podia acontecer, e pode acontecer, mas acho que não vai acontecer. É o Sporting, mas seria muito estranho que um presidente campeão em exercício perdesse as eleições, mas deve haver, se calhar, não deve ser fácil encontrar. E, portanto, nesse debate, eu disse até duas ou três coisas relacionadas com isso. Uma é que conheço muito bem, conheço algumas pessoas da lista C, das quais me identifico, mas umas mais do que outras, obviamente, e acho que do ponto de vista, engraçado que o Hélder Amaral, que faz parte da lista C, disse uma coisa muito interessante nesse debate, que ele esteve lá depois no pós-debate, que é, tu olhas para o programa da lista C, que é provavelmente dos programas mais extensos de sempre e mais completos que alguma vez se viu, mas são 192 páginas, e portanto tu perdes-te ali um bocadinho. É a velha história de fazer de mais ou de menos, mas às vezes o de menos e o de mais em tudo. Quase tem as mesmas, quase que leva ao mesmo resultado. Mas a verdade é que é um programa extremamente complexo, que tem lá muitas das coisas que eu também penso e que eu sei que algumas pessoas que o fizeram, sei como é que elas fizeram, como é que pensaram, mas fiquei com a sensação que naquele debate o Nuno não estava. Acho que ali a certa altura estava muito belicista, foi a palavra que eu também usei. Acho que o Pedro Geada no pós-debate disse uma coisa muito interessante, que eu concordo perfeitamente, que era a questão de ocupar um espaço, e portanto ele também utilizou esse lado mais belicista para ocupar um espaço, porque na realidade o Ricardo Oliveira era quase uma extensão do Varandas, digamos assim, ele próprio utilizou essa expressão. Mas eu acho que não ficou totalmente, eu acho que ele, os moderados no Sporting é que acabam por decidir as eleições, está mais que visto. E, portanto, se ele teria que ter falado um bocadinho mais para os moderados, não falou, não quero dizer... Agora vocês podem dizer, mas ele falou com aquilo que sente e com aquilo que ele... Nada contra, mas como nós sabemos bem, isto de ganhar eleições tem muito de política, e às vezes temos que falar não para o que queremos, mas para o que nos pode trazer resultado. Por muito que isto possa, às vezes, dizer, mas então qual é a lógica? Pois, a lógica é mesmo esta, que eu digo ao Luís Paixão Martins, que colocou o Varandas na presença do Sporting e que trouxe a maioria absoluta ao PS ainda agora recentemente e ainda me bloqueou nas redes sociais. Mas são os três marcos da vida dele. Portanto, se olharmos para isto, eu que estava em dúvida se iria votar no C ou em branco, eu na altura fiquei a seguir ao debate como mesmo inclinado a deixar isto em branco, mas em princípio vou votar amanhã vou fazer o reconhecimento e vou enviar, vou pôr no correio. Provavelmente, olhando para as três listas e por aquilo que eu olho de programa e aquilo que eu entendo, provavelmente vou votar na lista C, e digo sinceramente, acho que vou votar mais na lista C por conhecer as pessoas e perceber que há ali do que propriamente de uma razão. Eu ou votava em branco ou C. Mas amanhã ainda não tenho bem decidido. Amanhã é que vou decidir, no momento em que pôr, mas provavelmente esta eu noite já me serve para tu pensar sobre isso, basicamente. Provavelmente, mas quase certeza que irei provavelmente para a lista C. Mas percebo perfeitamente que as pessoas. Percebo que haja muita gente que desta vez vai votar em Varandas e que não votou da outra vez. E eu percebo perfeitamente. Porque a coisa de. Tu olhas para. Foram acusações que foram sendo feitas ao longo dos tempos à campanha de Varandas, nós podemos encontrar algumas do ponto de vista financeiro, podemos encontrar do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de futebol, no início dos dois primeiros anos, que são um desastre, no pós-Ruben Amorim, com a contratação de Ruben Amorim, que uma coisa muda, mas a verdade é que eu percebo perfeitamente que as pessoas olhem para aquilo e digam, então, mas nós ganhamos no futebol, continuamos a ganhar nas modalidades. Financeiramente, estamos ela por ela. Porquê é que eu não hei de votar nele? Porquê? Porque em Alvalade não me deixaram entrar de sapatos. Acho, percebes? Eu entendo que as pessoas acabem por votar em varandas quando percebem que houve coisas muito positivas nestes últimos dois anos, mas como também entendo, e acho que todos, e isso é o mais importante, cada um que votará no que entender, como é óbvio, mas há coisas que eu, por exemplo, não consigo olhar para aquilo e dizer, epá, e como não sou hipócrita, nem nunca... E repara que nós aqui nos últimos, sei lá, 12, 13, 14, 15 meses, sei lá, desde o ano passado, à vontade, quase dois anos, nós temos tido muito cuidado. Raramente falamos de eleições, só falamos a partir do momento em que começamos a dizer que íamos entrevistar as pessoas. Temos tido esse cuidado para não misturar aquilo que são os momentos eleitorais com o que as equipas de futebol e das modalidades iam fazendo. Tivemos esse cuidado para que não houvesse aqui, não fizemos campanha por ninguém, nem, enfim, não, damos agora a nossa opinião, cada um dá, se quiser dar, o João se quiser dizer isso, se não quiser, não, ninguém é obrigado, obviamente, eu dou porque estou super habituado a dar, mas fiquei, foi curto, achei que aquele só debate foi pouco e era preciso um pouco mais. O que mais importante é que no dia 5 de março, no sábado, os sócios votem, os sócios escolham a direção para os próximos 4 anos e cá estaremos para falar disso depois, obviamente. Para a semana cá estou outra vez. Desculpa. Exatamente. João, sem te perguntar em quem é que vais votar, obviamente dizes se o entenderes. Já votei no Varela. Mandaste o boletim. Pronto. Esta campanha eleitoral ficou marcada por três listas. Quando nas últimas eleições em que Frederico Varandas ganhou, existiram muitos mais candidatos. Momentos diferentes. Foi por momentos diferentes, era isso que eu te ia perguntar. Achas que o Sporting de hoje poderia ter tantos candidatos ou algo que justificasse tantos candidatos? Não, acho que não, até porque o atual presidente foi campeão e logo assim eliminou 3 ou 4 possíveis candidatos. Falava-se muito de João Benedito, falava-se muito de Miquel Albuquerque, mas a verdade é que nenhum deles chegou a avançar, e muito porque Ruben Amorim conquistou o campeonato de pós-Sporting, Varandas conquistou o campeonato pela sua aposta em Ruben Amorim, e isso claramente, quanto a mim, houve questões estratégicas de pseudo-candidatos que fizeram não avançar, porque sabiam que, e o Varela explicou muito bem, quando muita gente e alguns moderados também iam votar, se Varandas já teve muitos votos, não a maioria de sócios, mas muitos votos, a maioria dos votos, ainda ia ter mais. E, portanto, deixaram cair as suas candidaturas. E, em relação ao Pedro disse uma coisa que eu acho que é muito importante, eu acho que devia ter havido mais debates. Eu acho que neste debate a três nunca se foi a fundo, tirando se calhar na questão financeira, em que houve ali uma tentativa de explicar todos os candidatos como é que iam resolver a questão financeira, mas eu acho que nunca se foi a fundo de muitas questões, foram, porque o debate é curto, é pouco tempo, depois falam uns por cima dos outros, é normal, é um debate. Era aquilo que podia existir, o Nuno foi mais belicista. Sim. Mais debates. Sim, mais debates por um por um, porque repara, se nós aqui no Sporting 160 conseguimos em alguns temas ir um bocadinho mais a fundo do que foi o debate a três, e não somos profissionais, a Sporting TV e outros canais podiam fazer o mesmo. E, portanto, há questões sobre o futebol que nunca foram perguntadas a Frederico Varandas, há questões de futebol que não se foram perguntadas ao Ricardo Oliveira nem ao Nuno, exatamente. Se calhar até foram mais perguntadas neste programa do que lá. Há questões financeiras que é muito fácil de falar e como é que se vai resolver, mas se fosse fácil acho que todos já tinham resolvido. Portanto, eu continuo a achar que não é assim tão fácil resolver a questão financeira, nem a questão das VMOCs, conforme se calhar foi explicado. E depois há questões de pormenor de estratégia que não dá para perceber. E era giro confrontar algumas questões, quer o presidente, que tenho pena que não tenha vindo ao Sporting 160, que tínhamos aqui perguntas, e perguntas boas, difíceis, mas que ele poderia claramente responder aos sócios do Sporting, e para que os sócios ficassem com essa capacidade de analisar as três candidaturas, esclarecidos, e com a capacidade de analisar as três candidaturas, não o houve, e isso... Obviamente que quem está no poder tem essa vantagem, já aconteceu também no passado, praticamente não fez campanha, mas toda a gente sabe que o Frederico Vandarandas provavelmente vai vencer. Aqui a questão é ver quem vai ficar em segundo lugar, que pode marcar uma presença para o futuro, e eu acho que o Nuno Sousa, nesse debate, fez essa aposta em ser claramente a oposição para o futuro, e portanto foi a sua estratégia, e vai ser a oposição no futuro. Ricardo Oliveira, julgo que ficará em terceiro lugar. Muito surpreenderia se Ricardo Oliveira ficasse à frente do Nuno, mas eu acho que vai ser o Nuno que vai ficar em segundo lugar, ou o Ricardo em terceiro lugar. Em termos de assim, uma opinião geral, nenhum dos candidatos me preenche completamente em termos de quer de política desportiva, quer de relação com os sócios, quer especialmente no futebol. Não há nenhum candidato que preencha. Eu acho que para mim só o Varela que tinha esses três pilares que eu aceito as minhas escolhas, até porque seria eu a ajudar a fazer um ou outro pilar. O Diniz concorda. Mas, o Diniz concorda porque estava aqui, obviamente. Agora, eu acho que é isto também não ajuda as eleições serem a meio da época. Isto também não ajuda, porque mexe com muitas coisas e, portanto, é preciso ter muito cuidado. Eu percebo, e há estatutariamente, porque é que é nesta altura e tudo, mas é muito, muito complicado ser a meio da época, porque tu, repara, mesmo para os candidatos, vamos imaginar, o Pedro Varela era candidato, agora fazia uma pergunta ao Pedro Varela: quem é que será o seu treinador? Ele vai responder que o treinador é o Ruben Amorim. Mas se for no final do campeonato, se for no final da época, já sabendo o que é que poderá acontecer ou não, ao Ruben Amorim, a resposta pode mudar. É, porque é que nessas alturas existe muito mais candidatos, não é? Porque agora, obviamente, toda a gente diz: o meu treinador é o Ruben Amorim. Mas se fosse no final da época e se soubesse como o Ruben Amorim fosse vendido, nós aqui teríamos uma questão muito importante em relação a esse futuro. É que os três candidatos tinham que provavelmente dizer quem é que ia ser o seu treinador. E como é que ia ser o seu projeto? Porque agora é muito fácil, todos os três escondem-se, e escondem-se bem perante a competência do Ruben Amorim. Mas depois é que queríamos ver quem é que tem unhas para tocar guitarra. E nessa altura é que conseguiríamos perceber que para o futebol, que realmente é muito importante, mas para as modalidades falou-se muito pouco no debate também, em relação às modalidades, por exemplo, que também no final da época iríamos perceber como é que acabaram as modalidades, e portanto podíamos ter aqui um candidato a dizer: ok, houve aqui, terminou o ciclo nesta modalidade, desta equipa técnica, e portanto eu vou apresentar uma reformulação desta modalidade. Outro candidato podia avaliar de outra forma, mas no futebol, obviamente, que eu lembro perfeitamente quando são eleições em final da época, ou em pré-época, a apresentação de treinadores, a apresentação de diretores desportivos. Aqui, o que é que nós tivemos? A única confirmação que tivemos foi que o Gonçalo Inácio ia ser o consultor do Nuno Sousa. O Ricardo Oliveira não avançou nenhum nome. Da comissão executiva passada, algo que, por exemplo, não perguntaram ao Nuno Sousa na Sporting TV, o Ricardo Oliveira também não soube dizer quem é que ia ser o homem forte para o futebol, e portanto, todas essas questões ficam muito no ar, e portanto acho que é mais fácil ser candidato nesta altura, embora gabe a coragem dos três em serem candidatos ao Sporting, porque é extremamente difícil. Mas se fosse num final de época, a preparação do programa e a consistência e as pessoas tinha que ser muito mais bem preparadas e muito mais bem explicadas aos sócios. Nesta altura, é muito mais fácil falando só do Ruben Amorim. Portanto, vamos ver o que é que vem no dia 5, mas lá está, a minha aposta será realmente Varandas em primeiro lugar, Nuno Sousa em segundo e Ricardo Oliveira em terceiro. É isto, até Pedro Varela se candidatar. E vamos então aqui para as notas finais do Sporting 160. Pedro, comece por ti hoje. Olha, a minha nota final, nós acabamos de falar das eleições, mas a minha nota final era para as eleições. Acho que no próximo sábado é o... entretanto, como já devem ter percebido, eu passei em rodapé, o Sporting acabou de lançar a demonstração financeira do relatório de contas semestral, que obviamente nós sabíamos que ia ser positivo, E eu acho que este relatório de contas não sai à toa. Agora. Tinha que ver aqui as datas, mas não sai à toa nesta semana, porque se não fosse tão bom, se calhar não saía esta semana. Mas a verdade é que é um resultado que a fazer fé que foi, Pedro? Hoje. É um resultado bastante positivo, resultado líquido positivo de 9,5 milhões, que seria natural porque temos as competições europeias, mas temos aqui, supostamente, segundo os highlights que aparecem aqui, temos o melhor resultado operacional de sempre, sem transações de jogadores, na ordem dos 20 milhões. Estamos a falar de marketing, não é? Marketing, vendas de camisolas. Estamos a falar de muita coisa que... Sim, estamos a falar de, obviamente, que é óbvio que para isso, o facto de termos tido uma receita neste primeiro semestre de 80 e tal milhões de euros, receita operacional é muito importante, fruto dessas idas. O volume de negócios neste semestre foram de 90 milhões quase, o que é, obviamente, estamos a falar só 36 mil milhões vêm da Champions League neste momento, que já estão aqui contabilizados. Depois há também a recuperação da bilheteira em relação ao ano passado, que estes são logo 8 milhões que entram, que o ano passado não tínhamos. Enfim, há aqui uma série de coisas muito... Eles voltam a referir o recorde de vendas dos 5 milhões no merchandising, em apenas um semestre, dizem que é o melhor de sempre, o melhor semestre de sempre do merchandising, o que também seria expectável, dado em conta que somos campeões, né? Estas coisas. Embora com alguns problemas com a Nike em termos de stock, atenção. Sim, bastante. Agora, eu a minha nota final, obviamente, vai para isso, vai para sábado. Sábado é um momento absolutamente fundamental nas eleições, na vida do clube. Eu acho que os sportinguistas, seja por voto presencial, seja por voto por correspondência, devem ou não, devem sempre exercer o seu direito de voto, pensar muito bem pela sua cabeça, analisar os diferentes programas, lerem o que entenderem, ouvirem o que entenderem, votarem em consciência e, acima de tudo, perceber que no dia a seguir temos um novo presidente, que pode ser o mesmo ou não, temos um novo presidente, temos uma nova direção, e que dentro daquilo que é a normalidade da crítica, que é salutar de haver, que se respeite quem vence. Eu percebo que há muita gente que fica sempre, fala sempre das golpadas e não sei o que mais. Pá, até agora nunca vi o tribunal a declarar nada, se houve golpadas ou não. Ouvi tantas vezes dizer que iam aparecer, os tribunais agora é que iam dizer. Pá, não sei se aconteceu ou não, a pessoa vai-se... o que não quer dizer que não tenham acontecido coisas negativas no passado, mas o passado é o passado, vale o que vale, e cá estaremos para se acontecer alguma coisa, para falar desse passado. Mas sábado, 5 de março, dois momentos absolutamente fundamentais, eleições no Sporting e vitória que nós desejamos diante do Arouca, que é o jogo que vai acontecer nesse dia, que decorra da melhor forma possível. Palpita-me que quando fecharem as urnas, quando soubermos os resultados da noite eleitoral, já eu e o Castro devemos ter gravado o pós-jogo. Quase certeza que já vamos gravar primeiro pós-jogo de conseguir os resultados, que é uma coisa que no Sporting mete um bocadinho de aflição, que é nos dias de hoje ainda demorar-se tanto tempo a apurar um resultado. Estamos a falar de eleições que são eletrónicas, porque mesmo os votos de correspondência são colocados depois nas urnas eletrónicas, os outros são eletrónicas e manual, mas, e que eu acho que o manual só devia de confirmar, e acho que é isso que eles fazem, confirmar o que está no eletrónico, mas que não seja daquelas noites que só às 5 da manhã é que se vai saber quem é o vencedor e a coisa toda. Mas é isso mesmo, que os sportinguistas votem, que exerçam o seu direito, e cá estaremos para mais 4 anos, seja o presidente que for, para fazermos aquilo que sempre fizemos aqui, seja com este ou com outro presidente, a criticarmos quando temos que criticar, a dar o mérito quando temos que dar o mérito. A única preocupação que nós temos é que o Sporting seja cada vez maior, que seja cada vez mais transparente, que seja um clube que cada vez melhor, que nos dignifique mais e que nos traga cada vez mais alegrias, porque é isso que todos nós desejamos. Exatamente. João Castro, as tuas notas finais. Só correção, eu disse Gonçalo Inácio, mas é Augusto Inácio, claro. Me consultou do Nuno. Perdoem-me aqui o erro, obviamente, que é o Gonçalo Inácio é importante, é dentro do campo. É o hábito. Pronto, para as eleições, muito rapidamente, e o Pedro já disse tudo, portanto, votar é importante, é um dia importante pelas eleições e pela vitória, e, portanto, aproveitarem para fazer os dois atos no mesmo dia, que é votar e depois irem ver o jogo e apoiar o Sporting, mais uma vitória. Depois, a minha outra nota era para a desgraça que tem sido o hóquei. Foi uma goleada que já não vi há muitos anos o Sporting sofrer desta forma. Muito preocupado com o que se passa com o hóquei, eu já disse que realmente é a modalidade que eu gosto mais assim, é o futebol, mas sinto que este ano o Sporting sofre muitos golos, estamos a jogar realmente muito mal e, portanto, muita preocupação sobre o hóquei, já que não está aqui o Tigas para nos explicar o porquê isto, não sei se é o fim de um trajeto ou o que é que se passa. A verdade é que é preciso dar não um soco na mesa, mas o co-stick na mesa e acordarem de uma vez para todos para a vida. Depois do hóquei, obviamente, tinha que falar de António Livramento, né? Por causa do seu aniversário, se estivesse vivo, o maior jogador de sempre do hóquei português e diria do Sporting. Tenho o prazer de ter realmente o autógrafo desse grande jogador. Teria que falar aqui, obviamente, de António Livramento, que também era um ídolo para o meu pai, e foi o meu pai que me fez gostar de hóquei, porque o meu pai não gosta de futebol, e, portanto, ter-me levado a ver todas as seleções do mundo a jogar no pavilhão Rosa Mota, num célebre mundial que tivemos aqui no antigo Rosa Mota, despertou toda a minha paixão pelo hóquei. Claro. Depois, falar obviamente do futsal, não é? Que é aquela modalidade que nos continua a dar todas as alegrias, mais uma vitória diante do rival, mais uma taça da Liga, à quarta o Sporting passa a ser a equipa de futsal com mais taças da Liga, ganhas, o João Matos passa a ser o jogador com mais troféus, o Ziquité continua a ganhar troféus, que já também que, pronto, qualquer dia tem que deixar o futsal, porque tão novo e já com tantos troféus. Dedica-se a outra modalidade qualquer, tipo, ténis de mesa, qualquer coisa. O João Matos, coitado, se calhar vai ter que mudar de casa um dia destes, já não cabe mais nada ali naquela casa. Não, né? Respira. É, não respira. E, portanto, queria deixar aqui, obviamente, falar muito das modalidades que deixo aqui, e deixar também aqui a grande vitória do Sporting em Braga em futebol feminino, 2-0, uma grande vitória em Braga, a calar muita gente e ainda dá esperanças do Sporting no campeonato. Não será fácil, mas é verdade, é o que é uma grande vitória. Portanto, para quem dizia no outro dia que mandou-nos uma mensagem dizer que nós não falávamos das modalidades, já falei três, e portanto, sempre que possível, eu falo aqui das modalidades, que falo muitas vezes também das vitórias do voleibol feminino, tento falar muito na parte feminina também do desporto, e portanto, era as minhas notas finais, eram mesmo essas. E esperar que o Sporting, dar aqui uma nota final, um antigo judoca do Sporting ucraniano foi para a frente de guerra, e portanto deixar aqui também essa nota, para acabar conforme começamos, de apoio ao povo ucraniano, e deixar esta nota, que realmente é incrível, um antigo judoca que lutava pelo Sporting ucraniano, pegar nas armas e regressar ao seu país para lutar pelo seu povo, e portanto queria também deixar essa nota final. E aproveitar. É o Jorge Santaraya. Exatamente. Aproveitar aqui também que o João já falou nisso, o Pedro já falou nisso, falámos nisso no início do programa. Esta é uma fase na Europa. Ah, queria falar de uma coisa, Mariana. Depois também queria dizer uma coisa que tinha anotado e esqueci-me, ainda bem. Estás a ver? É assim. É assim. Não, pronto, porque olha, ainda bem que está aqui o Três Gerações, ainda bem que já está aqui o Três Gerações, porque eu tinha aqui, depois perdi-me aqui com relatórios e contas, e estou a ver o relatório e contas, destacar a Oriol Dongmo, que bateu o recorde nacional e estabeleceu a melhor marca mundial do ano no lançamento, fez 19,90 nos campeonatos de Portugal em Pombal, não só estabeleceu o recorde nacional de lançamento de peso, como também a melhor marca do mundial do ano na modalidade, tinha ultrapassado a... A atleta dos Países Baixos, a Jéssica Schilder, tinha 19,72, ela fez 19,90. Ainda bem que o Três Gerações falou disso. Um abraço para ele, e era uma nota importante, porque tinha sido uma excelente marca de uma atleta que teve realmente, aqui nos Jogos Olímpicos, é muito próximo, mas é uma grande atleta, tem tido um ritmo de crescimento muito grande. Ah, eu, Mariana, desculpa lá te interromper, eu só queria falar, porque hoje houve aí grande celeuma por causa de uma notícia do Jornal do Jogo sobre a transferência de Marco Vos Edwards, para relembrar que não existem passos partilhados no futebol, o Sporting tem os 100% do passe Marco Edwards, e está no relatório das suas transações que o Vitória ficou com 50%, porque era isso que estava definido, e sabemos que na prática é o Tottenham tem 40% numa futura venda e o Vitória fica com 10%. E portanto, aquilo que estavam a dizer, e houve muita gente a responder-me e tal, e não sei o quê, ah, não, isto é mesmo assim, são 50% numa futura venda, se não houver futura venda não há dinheiro para ninguém, portanto, se o Marco vai decidir acabar a carreira no Sporting, não existe essa treta que estão a dizer 50%, depois existem nuances nas transações de futebol que as pessoas não conseguem entender, mas a verdade é que os direitos desportivos é de Sporting, o Sporting se quiser vender, vende, se não quiser vender, não vende, e com essa pressão de vender, porque os clubes querem fazer dinheiro, o Sporting pode, obviamente, negociar os valores, já aconteceu com o Vieto, neste caso o Atlético de Madrid tinha direito a muito mais valor do que o que recebeu, mas o Sporting disse, portanto, então não vendemos, ficamos com o Vieto e vocês recebem zero, e depois foi acordado e acabaram por receber menos. Portanto, há muitas nuances, as pessoas falam muito de cor e sem ver, mas 100% dos direitos é de Sporting, não há passos partilhados, são 100%, e essa questão dos 50% só se concretiza se houver uma futura venda do Sporting pelo jogador. Portanto, queria deixar só esta nota, porque muita gente pediu a explicação, como é que por causa do Edwards e tudo mais, e portanto, para que as pessoas fiquem novamente com essa informação, 100% do passe do Edwards é Sporting, 50% numa próxima venda, sabendo nós que o que está estipulado entre o Vitória e o Tottenham andará à volta dos 40/10, porque nesta altura, quando foi o Sporting a contratar, o Vitória terá ficado com o valor todo e negociou com o Tottenham, e o Tottenham, claro, sendo inteligente, preferiu aguardar por uma futura venda do Sporting, que o jogador pode valer mais, e ficar com os 40%. Portanto, era só isso para explicar, que é importante explicar que hoje em dia as transações de futebol não são assim tão lineais e tão fáceis quanto as pessoas pensam, mas estarei disponível para explicar o que quiserem em relação a isso, e em relação às transferências e tudo o que vai acontecer no futuro, nos próximos mercados. O futebol anda muito à volta disto atualmente, a não ser que queiram comprar os jogadores de 5 milhões a 100% sul-americanos, depois podemos ter aqui alguns casos de inadaptação, ou não terem a qualidade suficiente, ou terem, depende também muito do scouting que é feito, mas é preciso ter muita atenção, que o futebol mudou um bocadinho, e vamos explicando à medida que vai acontecendo as coisas. Exatamente. E para mais explicações, não percam o próximo Sporting 65. Sim, o Costa vai continuar a dar estas explicações todas as vezes que forem necessárias. Exato. Estava eu a dizer que, obviamente, o Pedro já falou nisso, o João também já falou nisso. Atravessamos aqui uma fase de guerra na Europa que nos preocupa a todos. Recordar que a Fundação Sporting, no próximo sábado, vai recolher então aqui alguns bens alimentares, creio eu, para entregar na Ucrânia. Portanto, é importante também que todos os sportinguistas que possam e que queiram fazê-lo colaborem com isto, porque há gente que neste momento não tem o que comer, não tem o que vestir, nem tem o que ver, nem o que viver. Portanto, é importante ajudarmos todos aqui, obviamente, se o conseguirmos fazer. Relativamente ao programa de hoje, agradecer, obviamente, a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto, a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Mantenham-se seguros. Viva o Sporting Clube de Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting. É nós, portistas, vamos!